Mandou bom dia, vou no 715, decolou. Bom, no 715, contato Adasso, vou para o 360, sai da árvore, transição Elefo. 360, árvore, Elefo, voo 715. Salvador, gol 9030 para o táxi. Ativo 104 a bordo, 3 horas e 17 minutos, alterna Salvador. Ajuste no 017, Índia, direita, Alfa, na Alfa, no noite, decimal 95, obrigado. Prólogo 1, entra na frente. Bom, no 607 para o táxi, no 64 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Obrigada, via Índia, como número 2, lá 295, 27, bom, no 607. Alô, Salvador, Napsa, cargo 6560 para táxi. Tem 2 horas e 40, tô na 62 a bordo, alternando Natal. Ok, de Alfa, 1895, torre 1017, agora o ajuste, o Raptor, cargo 657. Após o ar, você está livre para o 1897. A trip 551 for, may we start our push and start procedure now? Very good. No 715, chame Centro Recife, 288, alternativa 260. Recife, 288, negativo 260, gol 715, bom dia. Bom dia, bom. Salvador, muito bom dia, tá? 3890. Informação hotel para cópia Recife 330, remota. É o TAN 3890 para cópia Recife 330, está na remota, tem hotel. Fazer a 97, guarda, 3890. 3000, ascensão 370. Solicita proa 080. Gol 9030, a proa devido à formação? É, quanto não, costumo. Pente atualizada a proa 080, reporte ao termo. E o nível autorizado foi o 490, confirme que era solicito 370? Permitido, 37. Aguarde a coordenação, manter a proa 080 e após o término, vou Ipuca. Mas, Ipuca, gol, 9030. Valeu, papapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Tricolor da 97, vai ingressar no Axé, ou no meu pé, na linha do litoral, manter sobrevoo. Gente, vai precisar de chamar na escuta do controle em condições visuais. Escuta do controle em condições visuais, a mil pés, Mike Gillette Chamel. Salvador. Meu Índia November Alpha é o controle. Papá Romeu, Índia November Alpha, escuta. Gente, batendo meu pé no corredor forte. Pra sua informação, o tráfego no corredor forte é 5 milhas. Tá subindo pra 2.500 pés. Ajuste 9097. Gente, corredor forte no meu pé. Sinto o tráfego da aeronave do Bravo Key Luiz. Vai tentar manter o meu pé e afastar no máximo 20 milhas. Papá Eco, Índia November é o controle. Chame o Centro Recife, frequência 1288, alternativa 1260. Para o táxi Gol 1897, tem 178 a bordo. Autonomia de 3 horas, alterna Campinas. Direita, 1895, 1897, 1897. saída da El Linda Bridge. El Linda Bridge 360, voo no 607. Solo Salvador, voo no 897, voltando. Por gentileza, teria previsão de término das obras para que se interditar esse trecho entre a Índia e a Juliette? Pois é, isso prejudica bastante as aeronaves posicionadas no, nas posições 1, 2 e 3 aí para início de pushback, mas muito bem, acho que até a Copa vai resolver. Até a Copa do Mundo. Obrigado. Solo Salvador, o Sideral 9970, para Teresina, nível 350. Do Recife 330, Brito 58, de Agualdo na 0, Pucaracaju 208543. Chora, obrigado. 20, gol 9030. Bravo, que Luiz, que na escuta do Índia 9 Ever Alpha. Se aproximando do corredor forte, mil pés, está a uma milha e meia da amizade. Salvador, bom dia, foi 3953, autorização para Galeão. Mato 6670, contato radar sua para o 350 na saída Puca. 350 na boca, Lapta 6570. Quando possível, o PROA de Aracaju, por favor. Deixa agora a coordenação, Lapta 6570. Muito obrigado. Gol 9030, subir para o 370, chame o centro Recife, frequência 02685, alteração 25.45. Tio 2685, negativo 2545, gol 9030, ligado, até amanhã. Bom voo. Controle Mike Slet Romeu, está levando no meu pé para 500 pés na minha litoral. Gente, Mike Slet Romeu, 500 pés, ó, ajuste no 097, manter no litoral. No 097, vai manter o litoral, Romeu. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Eco Alfa Oscar, na PUCA. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, contato Adasso para o 230, sai da PUCA. 230 na PUCA, Eco Alfa Oscar. 6570 autorizado, voa direto a Aracaju. Direto a Aracaju da presente, é 6570, muito obrigado. Uno 607, chamo o setor Recife, frequência 1251, pega alternativa 3325. Uno 607, cara. Uno 607, afirmativo, chamo o setor Recife, frequência 1251, alternativa 3325. 251-3325, obrigada, bandeira. Bom voo. APTA 6570, chame o Centro Recife, na frequência 02685, alternativa 125.45. Recife 1685, 1245, APTA 6570, obrigado, bom dia. Bom voo. Autorizado. Autorizado, grato, Romeu. Controle Salvador, gol no 897. Gol no 897, mantém a brota. 3.000, após 3.000 foi direto o líder. Já iniciou a curva à direita, gol no 897. Já presente voo e Leda. Ciente, Leda da presente, gol no 897. Controle o Eco Alfosca. Eco Alfosca, prossiga. É conforme autorizado, então só para confirmar, após Puca, voa direto destino, Sierra November ou Sierra? Ciente, autorizado destino, mas só confirme a proa ideal. No momento seria 027, 025. 025. Ciente, após Puca, está autorizado o destino. Após Puca, destino, graças. Controle, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. 500 pés para Ondina, na sua escuta. Gente, Guardião 06, reporte Ondina. Amém. Salvador, Urutã 3890, pushback treinamento, remoto no 3. Para o pushback acionamento. Guardião 0B ao controle. Prossiga. Sua posição de 1 hora a 3 milhas, tem um helicóptero mantendo 500 pés. Sim, a gente está atento, 06. Aqui, 07, é o meu controle. Está escutando? O seu tráfego nessa posição de 1 hora, 2 milhas, mantendo 500 pés. Ciente do XRZR, Max Red Romeo. Salvador, 3153, se aproxima a cópia se tiver um plano. Olha, hotel, controle. Ah, escuta. Confirma a altitude que mantém. Confirma? Confirma a altitude que mantém. Tá descendendo para uma centena. Estou recebendo 138. Não, a gente está agora cruzando 080 em ascensão para uma centena. Então, cheque o modo Charlie, pois recebo 135. Agora, cruzando 080. Estou de hotel negativo, recebo 134, descer para uma centena. Fazer o check do equipamento. Por hora, cruzando 090, Victor Charlie Hotel. Estou de hotel, recebo 128. Faça o teste de equipamento aqui, deixe desligado, modo Charlie. Modo Charlie Hotel. Confirme? Confirme, é o que estou dizendo. Final Borodino 06. Região 06, frequência livre para coordenação. No 897, chame o setor Recife, frequência 0251, na alterna 3325. Bom, no 897, entendeu? Primária 251, secundária, por gentileza, confirme. 13325. 13385. 3325, gol no 897. Agora entendeu, 13325, obrigado, bom dia. Foi o Vitor Charlie Hotel, que eu coloco contra. Afirmo, tá atingindo agora uma centena. A intenção é prosseguir visual no 105. Sim, tá modificado agora 107, mas recebo o modo Charlie 1114. A gente tá atingindo uma centena. Tá estimando o pouso 1110. 1110 copiado, subindo para 1105. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, chama o centro Recife, frequência no 2085, alternativa no 25, decimal 4. Recife agora no 2085, até no 2545, muito obrigado, bom dia, Eco Alfa Oscar. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, Rio 5973, decolado na Puca, Aracaju. Rio 5973, contato radar, sua para o 310 na saída Puca. Ascensão para o 310 na saída Puca, Rio 5973. Papatango, Vitor Charlie Hotel, controle. Nivelado 105, Vitor Charlie Hotel. Já sei que é possível, sou cheque modo Charlie, recebo 1009. Aí tá nivelado agora, 105. É, quer que eu desligue o modo Charlie? Só se eu fazer um cheque no modo Charlie, pois agora recebo 1110. Fazer o teste. Sideral 9970, 2 a bordo, 4 horas e 10, São Luís. Táxi via Pátio Índia e Alfa, na retaguarda do TAM, e 1017, Sideral 9970. Tá para o táxi 3253. Desça para 1 no meu pé e ajuste 1-0 no 7. 1973, oi Jambo, na presente. Presente Jambo, Rio 5973.